Da nojo, isso você não quer ver. Existe deslumbre dos olhos, fajuto e grandioso, isso já engole você. Existe desgaste novo, se repete da nojo, isso você não quer ver. Existe deslumbre dos olhos, fajuto e grandioso, isso já engole você.